não vai se encontrar. Toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku reencontra Vegeta e inicia um treino árduo no planeta de Bills, o deus da destruição, sob as ordens do Whis. Juntamente com Vegeta, aceitam todos os desafios que o Whis lhes coloca. Entretanto, numa galáxia longínqua, surgem novas e terríveis ameaças que vão perturbar a paz e colocar o planeta Terra em grande perigo. Certamente, tal como pensava, Vados. O regresso do desespero, a ressurreição de Freezer, o imperador do mal. Sofremos grandes perdas, mestre. O primeiro e segundo batalhões foram completamente dizimados. Não conseguimos comunicar com grande parte do terceiro batalhão. Pensamos que tenha sido destruído. Perdemos cerca de 70% da nossa força bélica. Não podemos perder mais ninguém ou deixamos de ser um exército. Mestre Sorbet. Não temos escolha. A única hipótese é trazer o mestre Freezer de volta do reino dos mortos. Ressuscitar o Freezer? Trazê-lo de volta! Já conseguimos encontrar algum Namekiano vivo? Ainda não conseguimos localizar nenhum sobrevivente. Mestre Sorbet? Mesmo que o Mestre Freezer regresse ao mundo dos vivos, acho que ele conseguia alterar a situação do nosso exército. Dagoma! Vê-se mesmo que não percebes nada. O Mestre Freezer usou o seu poder absoluto para controlar a maior parte do universo e aniquilar quem não obedecesse. Era conhecido como o Imperador do Mal e temido pela sua crueldade por todos aqueles que se atreviam a atravessar o seu caminho. Ah, há tanto tempo para queimar! Ah! gostava de espetáculos pirotécnicos e tinha uma obsessão qualquer pelo fogo. Observem bem esta simulação. Se a ressurreição do Mestre Freezer for bem sucedida, 70% do universo será controlado pelo exército. Mas será que isto vai dar mesmo resultado? Estás a duvidar de mim? Quem é que manteve o exército Freezer após a morte do seu comandante? Foi o Sr. Mestre Sorbet. Tens toda a razão, fui eu! Com a minha visão estratégica e a minha inteligência. Não te preocupes, os meus cálculos estão corretos. Tenho a certeza de que o Mestre Freezer me vai dar a sua aprovação. Muito bem, vamos para o planeta Terra. O que é que eu disse? O planeta Terra não é considerado perigoso. Mas aquela mulher que conseguiu juntar as bolas de cristal é amiga daquele super guerreiro que derrotou o Mestre Freezer. O quê? Tu achas mesmo que temos tempo a perder com esses pequenos pormenores? Não conseguimos encontrar Namekianos. A única hipótese é seguirmos para o planeta Terra. Mostra-me as imagens de vigilância. Parece que não é só aquela mulher que consegue localizar as bolas de cristal. Dagmar, tu e eu vamos viajar até à Terra. Mestre, por favor, deixe-me acompanhá-lo também. Nem pensar. Os guerreiros no espaço que habitam a Terra têm uma grande capacidade de sentir a energia de um inimigo que se aproxima do planeta. Quanto mais gente for, mais depressa seremos descobertos. Compreendo, mestre. Peço desculpa pelo meu atrevimento. Mestre, não acha que seria melhor se eu e o Sisame fôssemos até ao planeta Terra e o mestre ficasse aqui em segurança? Eu não vou ficar aqui sentado à espera! Eu vou mesmo trazer o Mestre Freezer de volta à vida! Pronto, podem parar, meus fofinhos. O que eu vejo, vocês melhoraram muito desde o último treino, mas mesmo assim ainda não conseguem ser rápidos o suficiente. Vejam só, até consegui dar-vos um autógrafo. Uau, tu és mesmo incrível, Whis. Já agora, Vegeta. O que foi? Tu és, de facto, um gênio do combate, mas parece-me que o Son Goku está sempre um passo à tua frente. Obrigado pela informação. E tu sabes porquê? Como é que tu queres que eu saiba? Então eu digo-te. Tu estás constantemente no teu limite, sempre num estado de irritação. E por isso, quando chega a hora da luta, tu não consegues corresponder. É muito importante que tu tentes descontrair quando não estás a treinar. Segue o exemplo do Son Goku. Ele tem uma certa razão, sabes, Vegeta. Mas por outro lado... Demasiada concentração também não é nada bom. E o excesso de confiança que tu tens pode ser um grande problema para ti no futuro. Não interessa a força que têm, uma mente descuidada fragiliza o vosso corpo na altura do combate. Son Goku, o teu excesso de confiança leva-te a cometer demasiados erros e a colocar-te em perigo. É para aprenderes. Não... Não pode ser. Bom, vamos aumentar o ritmo de treino. Peço imensa desculpa, Satan. Atrasámos-nos um pouco nas compras. Sunguan, vocês voltaram muito cedo. Hã? Vamos para casa, Pan. Obrigada por teres tomado conta dela. O tio Satan brincou muito contigo, não foi? Satan, mas o que é que se passa? Não estás a sentir? Sinto que algo perigoso está a aproximar rapidamente. Agora que falas nisso, o que é que será? Ainda não sei. Continuem, já falta pouco. Só mais um bocadinho. Estamos quase lá. Nós conseguimos. Estão a ver? Chumai. Sim, Imperador Pilaf. Finalmente conseguimos encontrar as 7 bolas de cristal. Depois de tudo que tivemos de passar para as conseguir encontrar. Vocês têm toda a razão. Enfrentámos marés, montanhas, lutámos contra animais selvagens e finalmente conseguimos apanhá-las! Desta vez o mundo vai pertencer ao Imperador Pilaf! Eu não contava muito com isso. Passei para cá as bolas de cristal. Mas o que é que vocês pensam que são, hein? Como se atrevem a subestimar-nos? Nem pensem que nos vão roubar as bolas de cristal! Bem, então vamos resolver isto a bem ou a mal? Por favor, não nos faças mal! Vamos a lutar contra o mal! Esforçámo-nos tanto para juntar as bolas de cristal! Eu não aceito isto! As bolas de cristal são nossas, nossas! Mãe, deixa de ser egoísta! Ele tem razão! Eu acho que estes tipos são perigosos! O que estão a fazer? Despachem-se com isso, então! Ficou negro de repente. Tu não me digas que é o dragão sagrado. O dragão sagrado? Diz-me qual o teu desejo. Posso realizar o que mais desejar. Vamos, pede um desejo, mas deixa-nos viver. Afinal, estes três minorcas ainda vão ser muito úteis. Mestre Sorbeto, seja rápido. Muito bem. Eu vou pedir. Eu desejo que traga do Mestre Freezer de volta à vida! O quê? O Mestre Freezer? Por que é que não realizas o meu desejo, dragão? Eu posso realizar o teu desejo, mas o corpo dele foi despedaçado há muito tempo e não pode ser recuperado. Freezer! Mesmo que recuperasse a alma dele, ele não teria qualquer importância. Não pode ser! Isso seria um grande problema! Mesmo estando despedaçado, o dispositivo de regeneração que o nosso exército desenvolveu pode ajudar a recuperá-lo. Sim, é verdade. Eu tenho a certeza que iria resultar com o Freezer. Ouve, eu não me interessa se eles estejam espocados ou não. Eu quero que o tragas de volta à vida. Não és lá muito educado a pedir. Por favor, podes trazer o Mestre Freezer de volta à vida? Claro, se tu insistes. Aqui estão. Quais são os teus dois próximos desejos? O quê? Dois desejos? A sério, posso pedir mais? Podes. Quando a Terra recebeu um novo Deus, eu renovei a minha energia. Um desejo que exige uma grande libertação de poder, como ressuscitar todos os habitantes da Terra. Esgota dois desejos de uma vez. Olha, essa que eu não sabia. Mais dois desejos? Tá Talvez seja melhor ressuscitar o pai do Mestre Freezer também. Não sei se será boa ideia, Mestre. Oh, Pamela, sentente, eu desejo o meu tênis. E eu quero um balde do melhor gelado do mundo. Money, money, money. Coloquei gelo para não bater. Os vossos desejos foram concedidos. Até breve. Seus malditos! Eu estava a pensar em usar-vos para ajudarem numa missão, mas agora, depois disto... Nesta sorbete, temos de ir antes que os guerreiros do espaço apareçam. Ah, muito bem, temos de recolher o Mestre Freezer. Com a vitalidade dele e a nossa tecnologia moderna, nós vamos conseguir regenerá-lo. Vamos regressar. Desculpa. O que foi? Esqueceste-te disto! Kiko? Kiko? Kiko, Kiko? Muito obrigado pela vossa ajuda! Nós regressamos em breve! Com o nosso Mestre Freezer e todo o seu exército! Achas que conseguimos construir uma nave espacial? Com o dinheiro que tu pediste, vamos conseguir arranjar alguma coisa. Foste muito esperto. Que esperteza! Devias ter pedido 100 milhões, não era? Agora estávamos ricos. Ah, mas porquê que tu só pediste gelado ao dragão sagrado? Quando derreter, ficas com uma sopa. Qual é o problema de ter gelado? Se eu já não como há tanto tempo. Estejam calados! Que tristeza! Eu não tive direito a pedir um único desejo. Mestre Pilaf, com este dinheiro em todo vamos poder comprar muita comidinha durante muito tempo. E olha, temos o melhor gelado do mundo. Vocês têm razão. Então vamos comer o gelado e depois refastelamos-nos com uma bela refeição. Sim! Quem vai encher a barriga de comida, vamos nós, vamos nós. Quem vai encher a barriga... Desapareceu. O que é que será que foi isto? Eu sinto que vamos ter problemas. Mestre Sorbete, conseguimos evitar que os guerreiros do espaço nos localizassem. Tal como eu tinha dito, os meus cálculos não falharam. Mas há algo que me preocupa. O que é que se passa? Precisamos mesmo de ressuscitar o Mestre Freezer para recuperarmos o controle dos planetas. O que tu estás para aí a dizer? É claro que precisamos da ajuda dele. Assim que todos souberam que o Mestre Freezer e os seus soldados foram destruídos pelos guerreiros do espaço, as pessoas começaram a olhar para o nosso exército sem medo. E não tardou até alguns planetas se rebelarem contra nós. Eu cheguei mesmo a ver o Mestre Freezer há muito tempo. Ele pareceu muito franzino e nada intimidante. Mas que sensação maravilhosa! Como é bom estar de volta! Eu vi-o algumas vezes e podes acreditar em mim. Ele podia ser pequeno, mas era demolidor. A sério? É que se ele se revelar uma decepção, vai ser uma vergonha para todo o exército. Não me digas disparates! Dagoma, como é que tu podes desejar ser um dos soldados do Mestre Freezer com essa mentalidade tão fraca? Sisami! Quando o Mestre Freezer acordar, vocês irão compreender. Vamos! Volta à vida, Mestre! Ai! O que é que se passa, cachalote? Eu não sei o que é, mas eu estou com um mau pressentimento, Vegeta. Não arranjo desculpa para não trabalharmos. Talvez tenha sido só a minha imaginação. Mas que sensação maravilhosa! Como é bom estar de volta! Chegou a hora da vingança! Freezer, o Imperador do Mal, voltou de novo à vida numa reviravolta improvável. Em tempos lutou ferozmente contra o Son Goku e os seus amigos e foi derrotado. A sua vingança está prestes a começar. Chegou uma nave esquisita com um tipo ainda mais esquisito que pediu para falar com a Bulma. Até que tinha um ar engraçado. Mas de onde é que ele conhece a Bulma? E estava cheio de pressa. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o aviso de Jaco. O Freezer e os seus 1000 soldados vão atacar. Não percam o próximo episódio porque nós também...